aventura. Antes do adeus, a loucura. Antes do adeus, a ternura. Juras ao mar e a canção do mar. Por antes do adeus, as improviso. Ouviam-se em toda a rua. Antes do adeus, na outra esquina do vento, no sorriso, na outra face da rua. Antes do adeus, paraíso. Lemos os sinais e até fomos imortais. E a noite do rio, onde o sol se pôs, eu bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 86ª emissão de Quartas da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 1997 estará em destaque desta vez. O Festival RTB da Canção desse ano consagrou Sally Lawson como a grande vencedora, que interpretou Antes do Adeus, que amealhou 127 pontos à frente de Sónia Mendes com a melodia Da Primeira Vez e de Quando Eu Te Beijo, de Raquel Alão, Só Meninas, que ocuparam respectivamente a segunda e terceira posições no certame. De seguida iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1997. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi um tributo a Christopher Notorious B.I.G. Wallace, assassinado no dia 9 de março desse ano. Baseada em Every Breath You Take, original do agrupamento The Police de 1983, a melodia foi retirada do álbum de estreia de Puff Daddy, No Way Out, que, com a colaboração de Faith Evans em 112, canta I'll Be Missing You. Check it. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Thank you. closer. Seeing you again. We miss you, baby. And we won't stop. Cause we can't stop. No mesmo dia que Notorious B.I.G. foi assassinado, as Spice Girls fizeram história ao tornarem-se o primeiro grupo ou artista a colocar 4 singles consecutivos, os seus 4 primeiros singles na carreira, no número 1 do UK Top 40, a tabela de vendas oficial do Reino Unido. O single, acompanhado por Who Do You Think You Are, intitula-se Mama. She used to be my enemy and never letting me be free. Catching me in places that I knew I shouldn't be. Every other day I crossed the line, I didn't mean to be so bad. I never thought you would become the friend I never had. Back then I didn't know why you were misunderstood. So now I see through you. Iniciamos a primeira parte com a vencedora do Festival RTP da Canção em 1997. Escutemos agora os vencedores do Festival Eurovisão no mesmo ano. Os ingleses Katharina and the Waves foram os mais votados no Point Theatre em Dublin, capital da Irlanda, no certame que decorreu no dia 3 de maio. A canção vitoriosa foi Love Shine a Light. Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. À melodia portuguesa, à música nacional. Segredos é o nome do primeiro álbum de estúdio a solo de João Pedro Paes. Lançado em 1997, tem como faixa inaugural Ninguém é de Ninguém. Contamos histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém, quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado. através de um vidro. Faz-me por vezes hesitar a vontade de estar contigo. Melodia paira do ar, paira do ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado. Dia 26 de maio foi comercializado o primeiro single de OK Computer, o terceiro álbum do agrupamento musical Radiohead. Os ingleses incluíram nesse trabalho discográfico uma canção que aparece regularmente na lista das melhores de sempre. A revista prestigiada Rolling Stone também a considerou uma das 500 melhores faixas da história. Ouçamos Paranoid Android. Could you stop the noise? I'm trying to get somewhere. From all the unchecked voices in my head. What's there? depois, mais concretamente a 21 de agosto, foi dado início à comercialização de um trabalho musical que fez história no panorama comercial. Be Here Now, terceiro álbum de estúdio dos Oasis, foi aquele que vendeu mais rapidamente em toda a história britânica, com 695.761 cópias comercializadas na primeira semana. Só no primeiro dia foram 420 mil unidades. Em setembro, no dia 22, fez precisamente ontem 14 anos, saiu para as lojas o segundo single de Be Here Now, Stand By Me. Made a meal and threw it up on Sunday, I've got a lot of things to learn. Said I would and I believe in one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold, the wind and rain, don't know, they only seem to come. De dezembro, Bryan Adams lançou o concerto acústico que havia realizado para a Music Television. A faixa inaugural de MTV Unplugged é um original do quarto álbum de estúdio do canadiano, Reckless, gravado em 1984. Fiquemos com Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. It was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, told me that you wait forever and when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Hey! Man, we were killing. You wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me that it lasts forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quotas da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais do ano de 1997. Até ao final do presente ano, as quadras temporais concentraram-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 1998. Terminamos com um single com o maior número de vendas em toda a história da música. É uma recriação da melodia de 1973, original de Elton John, o artista que em 1997 dedicou a canção à Princesa Diana, falecida a 31 de agosto do mesmo ano. A melodia tem o título Candle in the Wind. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.